Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2010, e estamos a iniciar mais uma edição de Musicália, o seu programa onde, às quartas-feiras, falamos de um artista diferente. E hoje falamos de um nome bem conhecido de todos nós, Tom Jones. Ou, se preferirem, podemos chamar-lhe, porque é este o seu nome, podemos chamar-lhe Thomas John Edward. Ele nasceu a 7 de junho de 1940, tem, atualmente, 70 anos. Mas, apesar da sua idade, Tom Jones continua no ativo. Ainda hoje está com a sua carreira em atividade. Não sabemos ainda se voltará a lançar algum álbum, e sim, para quando é que esse lançamento estará previsto. Mas a carreira, então, de Tom Jones começou bem cedo. Ele que nasceu no país de Gales, mas depressa se ligou aos United States of America. Em 1963 começou então a sua carreira e de imediato impressionou todos os que lá estavam perto, enfim, no Reino Unido. Rapidamente impressionou a Europa. Só mais tarde encantou os Estados Unidos e também só mais tarde se deixou encantar por eles. Ora, alguns dos seus maiores sucessos foram, por exemplo, Green Grass, que vamos ouvir daqui a pouco. Foram também, por exemplo, What's New Pussycat e também Thunderball, uma música que fez também muito sucesso. Poderíamos dizer outras tantas, por exemplo, Delilah. Uma música que, sem dúvida, ficou imortalizada e que foi então gravada... Foi dos primeiros temas. Ficou gravada em 1968 e foi, sem dúvida, um dos seus maiores sucessos. A par de Green Green Grass, por exemplo. Mas se essa vamos ouvir daqui a pouco, Delilah, vamos ouvir agora. Deste senhor que nunca deixou de visitar a sua terra natal, frequentemente. Tom Jones é visto a visitar o país de Gales. Ora, vamos então ficar com esta música de Delilah, mas não é a única. Vamos ainda escutar um tema que ficou famosíssimo por vários intérpretes e que, claro está, Tom Jones também não podia deixar de interpretar. A música chama-se Love is in the Air. Desconheço ao certo, para ser sincero, o intérprete original desta música, mas um dia ainda me vou propor a encontrá-lo. Mas hoje, como falamos de Tom Jones, vamos chegar com Delilah e Love is in the Air, o que até combina. Love is in the Air by Delilah. Vamos à música? Começamos então assim mais um Musicália. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My

Tom Jones, que foi sem dúvida um grande cantor. Na década de 70 acabou por se tornar mais um cantor de casinos de Las Vegas e a sua carreira só ganharia novo fogo em 1987. Mas esse fogo duraria pouco tempo e só voltaria realmente a ter sucesso no ano 2000, com o lançamento de temas como Sex Bomb, quer na sua versão original, quer na sua versão remix, que também fez muito sucesso. Em 2003, recebeu um Brit Award à conta do seu contributo à música. Tom Jones ainda está no ativo e vai-nos deixar com mais dois temas. Alguns dos que mais celebrizaram a sua carreira, como por exemplo Green Green Grass, de 1966, num dos seus compactos com maiores vendas, e também vamos ter um compacto, enfim, um LP. E vamos ver também a música She's a Lady, música então que também fez muito sucesso, de 68, se não estou em erro. Esta música é interpretada ao vivo, portanto vamos ouvir aqui uma interpretação ao vivo de Tom Jones. E é assim então que damos seguimento ao nosso programa. Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. Well, she's all you'd ever want. She's the kind we'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows a place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady, whoa, whoa, whoa, she's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. Well, she never gives away, always something nice to say, and what a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone. but she always knows a place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady, whoa, whoa, whoa, she's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. Well, she's never in the way, always something nice to say, and what a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a lady. Chegar ao final da nossa edição, que lhe trago dois temas que marcaram a carreira de Tom Jones. Este cantor, então, do país de Gales, vai nos deixar com duas grandes músicas. A primeira, do ano 2000, e que foi sem dúvida o seu maior sucesso, mesmo até em termos de vendas. A música chama-se Sex Bomb e ainda hoje é muito conhecida. Logo depois, vamos viajar com Tom Jones até Copacabana. É assim que fechamos mais uma edição de Musicália, nesta noite de quarta-feira, 20 de outubro de 2010. Foi um prazer estar consigo, estou de volta amanhã, para mais músicas, daquelas que, atenção, de artistas conhecidos, mas as músicas dessas não, não são muito conhecidas. Ou então são, mas não naquelas versões. Enfim, muita coisa vai poder escutar amanhã, em mais Musicália. Hoje, para a emissão número 102, falamos de Tom Jones. Fique bem e tenha uma boa noite. Até amanhã. You can turn me upside down. azul.